Latam 3662, chame Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Agora no 26 decimal 85, alterne 125 decimal 45, 3662, uma boa noite. Boa noite. Na 3305, chame na frequência 1193. Fique e desça para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste 10 no 8. Para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste 10 no 8, azul 423. Na 3305, identifique, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 10 no 8. No Ipro de Duna, reposta estabilizada. Controle, muito boa noite, é o Azul 4071. Controle, é o Azul 4071. Azul 4071, no Suba 360, está sob vigilância. 4071. Uma chance direto da El, o Azul 4071. Oi, Leda. Leda, obrigado. Controle Salvador, informação e aqui. Gol 1076, estamos na frequência 11935. controle Salvador, bom dia, boa noite, Bono 076. Bono 076, boa noite, identifique. Extra para 050, chegada Mari Rui Pro de Itapu. Chegada Mari, Bono 076. Oito oito nove, tá cruzando 2000 pés, a saída da EL. 889, suba ao 360, saída da EL, foi proa de Leda. Ao 360, na proa de Leda, o gol no 889. Controle Salvador Total 9907, ciente da Yankee, vai descendo até 160 na sua escuta. Total 9907, identifique e desça para o 060, chegada Bonf. Na Bonf, identificou, descendo até o 060, total 9907. Boa noite, 3858. 3858, contato radar na decolagem, subiu 370, sai da Momo. 370, Momo. 4235, desça para 2000 pés. Ajuste permanece, 1098, reposto estabilizado e LS. Para 2000 pés, ajuste permanece 1098, autorizado LS, azul 4235. Autor de Salvador é 4071, cruzando 180. Chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, azul 4071. 25, decimal 1, alterna 33, decimal 25, azul 471. Está passando 120. 7889, aguarde para o senhor de comunicação. Emissor em 198, decimal 62. 66. Atingiu 050 com 1076. No 076, desça para 2000 pés, ajuste no 08, reposto estabilizado LS. Contrato estabilizado no 08. Total 9907, reduza para 2009. Redução para 202, total 9907. Uno 889, chame Recife. Uno 25, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, gol 1, 889. no localizador azul 4235. 4235, torre 118, decimal meia dúzia. 118, 4235, boa noite. Oi. Ao 9907, vetor para sequenciamento, direita proa 220, limitado pela magnética 120 de Sibra. Limite 120 de Sibra, proa 220. Está sob vetor total 9907. É 3858, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, alterne 125, 45, 3858, bom trabalho. ...9907, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. 1.018 para 2.000 total, 9907, batendo a pro e o limite. Gol no 076, direita pro 075, reposta estabilizada. Direita 075, reposta estabilizada. Gol no 075. Total 9907, reduza para 1809. 180, total 9907. ...9907, curve à esquerda para o 160, vai passar o curso localizador, aguardando o vetor final. Frente 160, vai ultrapassar, aguardando, total 9907. Localizador, gol no 076. Chame torre 118, decimal meia dúzia, 1076. 386, obrigado. Total 9907, complete curva à esquerda na proa 070, reposto estabilizado. 070, total, reposto estabilizado. No curso do localizador total. 907, chame torre 1, 18, decimal 6, 12. 18.000, Ciente, bom serviço. Salvador, boa noite, então 3398, dentro da sua. TAM 3398, identifique, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro no 018, voe pro de Duna, reporte estabilizado LS. Identificou 2 mil Duna, reporte estabilizado LS 3398. Prossiga, Faísca. Ele está ali no cruzamento até a interseção bombeiro. Perfeito, autorizado em seguindo a aeronave da Gol até a parte 3, autorizado. Boa noite, Sérgio. 6747, boa noite. Contato radar, só para o nível 360, Voileda. 360, direto 6747.